Temperatura 26 graus, esta é a ZYK 332, 830 MHz, Rádio Independente AM do Grupo Planalto Médio Limitada de Comunicações. Vem aí o programa A Voz da Cidade. Sintonizam a ZYK 332, 830 MHz, Rádio Independente AM de Cruz Alta do Grupo Planalto Médio de Comunicações. Notícias, informações, música e entretenimento. Rádio Independente AM de Cruz Alta, 830. A sua melhor companhia. Um show de alegria no seu rádio. Passamos a apresentar, neste momento, pela Independente 830 AM, o programa Cristo é a Resposta, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cruz Alta, sob a direção do pastor Elvino Estevão. O seu amigo do rádio, Zeca Amaral. Na técnica com José Almir Wechenfelder, técnica de gravação, também no nosso plantão de polícia, jornalista Vinícius Carvalho, redes sociais e também nosso editor de jornalismo, Estelvio Dornelles, direção geral do empresário Rio Grandino Porto Abreu. Ah, antes falando, é claro, que a nossa direção comercial, gerenciamento técnico e operacional é de Tio Luiz Antonello Bortolotto. Em nome de toda essa equipe qualificadíssima, nós estamos, gostou do qualificadíssima? Estamos, sim, chegando com mais uma edição do programa A Voz da Cidade. Sexta-feira é mais light, viu? Sextou, a gente vai mais tranquilo, trazendo aí as informações, mas é claro, de uma maneira mais light. Vamos com o texto de abertura do programa de hoje. O ódio. Por mais pacífico que seja o nosso comportamento, por mais esforços que façamos para viver a nossa vida sem ofender a ninguém, a verdade é que jamais conseguimos agradar a todo mundo. Até aí tudo bem, se nem Cristo conseguiu, por certo, toda a aprovação, nada mais natural do que toparmos, vez ou outra, com alguém que não vá com a nossa cara. O problema todo, ou mesmo, é quando sabe-se lá por que cargas d'água cruza o nosso caminho pessoas que, não satisfeitas em apenas demonstrar a sua aversão, a aversão que sentem por nós, parecem mesmo dispostas a nos aniquilar com seu ódio. Às vezes, a hostilidade é sutil, vem camuflada sob uma fingida polidez, outra vez é escancarada, pode ser lida nos olhos de nossos desafetos. Em qualquer dos casos, no entanto, os inimigos não costumam deixar dúvidas. Se pudessem, puxariam o nosso tapete sem pensar. Acabariam com a nossa raça. Quando lutamos por alguma coisa, eles rezam para que fracassemos. Nossa felicidade os ofende. Diante dela, são capazes até mesmo de adoecer. Tal é o desgosto que lhes causa a nossa alegria. O que fizemos, afinal, para merecer tamanha carga de ódio? É o que nos perguntamos na maioria das vezes. Às vezes foi uma palavra que ofendeu, um gesto mal calculado, uma coisa qualquer que jamais poderíamos imaginar ser capaz de gerar tanta mágoa. Pode ser que tenhamos conquistado alguma coisa que a pessoa queria para si, ou alcançado o sucesso que ela sonhou alcançar durante toda a vida e não conseguiu. Mas também pode ser também que a pessoa tenha simplesmente necessidade de odiar alguém, de desejar em cima de alguém e despejar em cima dessa pessoa todo o seu ressentimento, aquele ressentimento que a pessoa alimenta por si própria. Toda a amargura que sente por ter que contemplar todos os dias a mediocridade da sua própria vida. Infelizmente, não podemos mudar o mundo. E a verdade é que, assim como algumas pessoas nascem para amar, outras parecem ter nascido apenas para odiar. O que podemos fazer é tentar evitar essas criaturas, não provocar a sua ira, não incentivar mais ainda a antipatia que sentem por nós, até que finalmente se cansem, mas que não cortemos caminho nem mudemos o nosso itinerário por receio dessa gente. Não podemos aceitar que os raivosos nos intimidem com a sua raiva, nos fragilizem com o seu ódio e nos deixem com medo das suas maldições. Até porque praga de urubu e urubu magro nunca matou cavalo gordo. Muito bem, estamos iniciando a Voz da Cidade.